feedback de acionamento Gol 9083, posição 1-1. 1-1 está livre, chama táxi 9083. Atualizado 9083. Restaurador está transmitindo para o táxi com 99 a bordo, 4 horas de autonomia até no Galeão. Autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10 Torre. Correção. Chama pronto para decolagem, o ajuste agora 10-3, está 3171. Tem que autorizar o táxi via Pátio, espera pronto. Está 3890 na escuta? Na escuta, 390. Após a passagem do R2 da companhia, autorizado iniciando 4, chama táxi. Chamada após a passagem da companhia, 3890. Salve Salvador, Webjet pro Leite, Turn Fox. Bom dia, aqui é o Webjet pro Leite Uniforme, solicitando autorização de pushback e reboque da posição de número 7 do pátio 3 para a posição de número 4 do pátio 1. Autorizado iniciar o reboque no pátio 3, reporta para ingressar no pátio 1. Webjet Whisky Juliette Uniforme. Afirmativo, reportarei. Né? 3171 da TAM, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 080 graus com 4 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAM 3171. Max Gol 9083, está com 106 a bordo, 3 horas e 20, de Campinas. Gol 9083, autorizado o táxi inicialmente até através do 612. Autorizado até através do 612, Gol 9083. 171 da Thunder Colos 33, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. O 903 está autorizado para via táxi, no através 06? Até o través 62. Ok, através 06 vai manter posição, gol 903. 3171. Volta 3601 no pushback acionamento no 02. Este aguarde para o push, então 3601. Semana no 03. Para o táxi, o 3890, POB 16, 3 horas e 55, Natal. Autorizado direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 10 no 3, o 3890. Índia Alfa, ponto de espera da 10, então no 3890, 90. O 9083, autorizado para seguir via pátio, segue o Airbus da TAM, no ponto de espera, chama pronto, o ajuste 1013. Segue o Tango 903-03. Oi, Salvador, bom dia. O gol 271 para a cópia Recife 490. Gente, o gol no 271 aguarda a cópia Recife. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, que prossegue para o ponto de espera. Autorizado iniciar no 03 e chama táxi. Onde o gol está autorizado, está 3601. Salvador, Juliette, uniforme, pronto para ingresso, Pátio Luna. Gente, mantenha a posição no Pátio 3, Whisky, Juliette, uniforme, tem o aeronave realizando pushback agora no Pátio Luna. Afirmativo. Autorizado alinhar e decolar da 10, vento 060 graus com 4 nós, Futan 3890. Alinha e decola da 10, 3890. Whisky, Juliette, Juliette. Webjet, Whisky, Juliette, Juliette, prossiga. Muito bom dia, Whisky, Juliette, Juliette, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 03. Autorizado iniciar o reboque, vai manter a posição no pátio 3, a retaguarda do tráfego da companhia, aguardando para ingresso no pátio 1. Whisky, Juliette, Juliette. Oi, teria subido para o 271? Afirmo, Fuca, transição Aracaju, tem o 39 já aprovado, solicito 41. 39. Gol no 271, autorizado Recife 390, via Upper Whisky 58, decola da 10 após primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 1935 e 5472 no transponder. Gol 1271, autorizado Recife 390. É o Turismo 580, fala 010 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 19.35, pode transpor 5432. Confirmando 5472. 5472, não transponde, é gol 1271. Chama pronto 612, é gol 1271. Espera pronto, gol 903. Gol 9083, alinhar e manter, cabeceiro no zero. Ali mantém gol 903. Chama centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25, bom dia. Recife 1251, alternativa 133.25, tá? 3171, bom dia. O ajuste 1013. De alta montará pronto 1013. São 3290, decola aos 40, controle agora em 1935, bom voo. 1935, obrigado, 3290. E 60 milhas oeste de Salvador, mantenha-se em condições visuais no 095, na presente voe direto à posição Conde. Salvador, 3890. 3890, contato radar, submantenha nível 330, saída Puca. Nível 330, Puca, 3890. Gol 9083, livre decolagem da 10, o vento 030 graus com 02 nós. Livre decolagem, Webjet Whisky, Juliette Uniforme, na sua? Afirmativo. Autorizado até o 04. Obrigado. Para pedir cancelamento, 271, em São Paulo. Meia dúvida, autorizado, chama táxi, gol no 271. Autorizado, se tiver escalamento, nós chamamos para o táxi, gol 271. Decola os 42, controle agora 1935, bom voo. 3601, no próximo ponto de espera, no 0.1. 3601, ciente, alinhar e manter, cabeceirão no 0. Manter nível 360, vai da Elda presente. Elda presente, Torre, uísque, Juliette, Juliette, na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, posição 03. Autorizado até o portão 03, uísque, Juliette, Juliette. Autorizado até o 3, Juliette, Juliette. Então 3601, livre decolagem da 10, com vento 050 graus com 03 nós. Decolagem da 10, com 3601. É 3890, chama em Recife, frequência 126.85. 2685, até 3290. Paulo Salvador, Juliette Uniforme, só vou considerar em termos de rebote. Obrigado, um bom dia. Gente, uísque Juliette, uniforme, bom dia. Então, 3601, decola os 45, controle agora esse 935, bom voo. 935. Está 3601, bom dia, contato radar, tudo mantém a nível de voo 360, saída da Yon. 3601, voo à direita. Torre, uísque, Juliette, Juliette informando o término do rebote do pátio 3, para o pátio 1, posição 03. Grato, bom dia. Gente, uísque, Juliette, Juliette, bom dia. Salvador, então, 3601, vai pisar voa na proa 220 por 80 milhas, ele dá informações. 220 por 80 milhas? Afirmativo. Certo. Na 3601, seu nível final agora é o 340. Se possível, solicito nível final 320, então 3601. .83, chame Recife, frequência 1251, alterne 3325. 251-3325, obrigado, bom dia, até a próxima, 9081. Bom dia, bom voo. 3601, está autorizado final, nível 320. Final 320, 3601. Mike, é o meu alvo, bom dia. Salvador, Gol 241 para o táxi com 69 a bordo, 3 horas e 36 autonomia, terminando o Natal. Autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera do 10, reporta pronto, o ajuste 1003 de Gol no 271. Pátio Índia vai reportar pronto, pode esperar o Gol 1271, 1003 na ajuste. No chama agora Recife no 251, alterna 13325. 251, 3325, bom dia. Certo. Você pode dar 10, gol 271. No 271, a linha decola pista 10. O vento é calmo. Autorizado, a linha decolada 10, gol 271. 7-1 decolou, 5-5, 119-35, controle. 9-3-5, boa. Salvador, Salvador, bom dia, gol 271. Bom dia, 271, sobe 390, saída pouca, vigilância. 390, saída pouca, 271.